Fica mais um pouco na cama, João. Vai pro trabalho pra quê? Pra se estressar às 7 da manhã, pegando o metrô lotado? Ah, eu vou avisar meu chefe que eu estou doente e vou ficar em casa. Levanta, João. Não dê ouvidos a ela. Eu tenho certeza que vai ser um ótimo dia. Você sempre me convence, né? Vai, João. Faltando trabalho hoje, mano. Que frio, vontade de voltar pra cama. Sem preguiça, João. Toma esse café e vai trabalhar. Ai! Você está bem? Você está com saudade dela, né? Sim, eu estava tão ocupado semana passada que acabei nem ligando para ela. Irei fazer isso hoje à noite. Eu me orgulho tanto de você, João. Tornou-se uma boa pessoa. Vai acontecer igualzinho que aconteceu com a outra que você encontrou morta. Esse mundo tá tão violento e você é uma merda que não faz nada. Meu Deus, ela vai morrer em suas mãos, João. Faça alguma coisa, se tiver coragem. Ela vai morrer! Vá até lá, João. Se ofereça para ajudá-los. É uma maneira de retribuir todo o amor e carinho que vocês receberam quando mais precisaram. Se ofereça para fazer um trabalho voluntário. Eu super apoio essa ideia. Deixa que eu ajudo vocês. Eu e minha família passamos necessidade. Nós fomos abandonados pelo meu pai quando a minha mãe adoeceu. Mas graças à ajuda das pessoas, da comunidade e da família, nós superamos um momento tão difícil. Ei, presta atenção! Eu não vou deixar você ser abandonado como eu fui. Animais abandonados. Isso é tão terrível. João, você tá louco? Deixa esse gato pogueto aí, pô. Eba! Vamos ter um amigo em casa! Temos que cuidar dos outros como eles cuidaram de você, João. Faço bem aos outros sem olhar a quem, sendo ser humano ou não. Ah, eu irei ficar com ele. Acabei de encontrá-lo na rua. Vão todos embora. Hoje é o meu dia de predominar aqui.